André CDs, o moral de Bicara. Aqui é mais uma nossa. Mais um domingo, Ricardo. Vida do Carmo. Tu quer ser blogueira? Vou mostrar como se lança. Aqui não precisa do velho da lancha. Tu quer ser blogueira? Vou mostrar como se lança. Aqui não precisa do velho da lancha. Arrasta pra cima e toma. Arrasta pra cima e toma. Arrasta pra cima e toma. Arrasta pra cima e toma. Arrasta pra cima. Saúde do cabaré. Juju da Brasilda. Eduardo. Arrasta pra cima e toma. Vegas, Bruno Brinjo. Alô Marquinhos, Gabriel Marquinhos. Arrasta. Blogueira, vou mostrar. Aqui não precisa do velho da lancha. Nani Betts, alô Célio Moura, já tô ligado, Célio. Nani Betts,